Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Boa noite e sejam bem-vindos a esta emissão número 100 de Em Transe, emissão especial aqui na Radar, hoje entre a 1 e as 3 da manhã. Também, excepcionalmente, hoje a primeira hora a cargo de Ricardo Carvalho, a segunda parte com Ricardo Mariano. Uma emissão a dois tempos e sobre dois tempos. Na primeira hora, algumas das raízes que constituem a base destas 99 emissões de Em Transe. Será impossível incluir todos os nomes, mas vamos procurar trazer cá à antena alguns daqueles que contribuíram para o panorama atual da música ambiente, da música eletroacústica. Na segunda parte, Ricardo Mariano procurará fazer um retrato daquilo que se vai fazendo dentro deste género e aquilo que tem sido o corpo sonoro deste programa. Vamos então começar esta emissão número 100 do Em Transe com uma peça muito especial. O autor considera como a sua peça mais importante. Falamos de 433. Sugerimos que se coloquem num espaço em que possam ouvir os ruídos exteriores para ouvir esta peça de John Cage. Fiquemos então com 433. Boa noite, bem-vindos. 4:43 foi composta por John Cage em 1952 e interpretada pela primeira vez a 29 de agosto desse mesmo ano em Woodstock, Nova York, pelo pianista David Tudor. A peça é constituída por três movimentos, um de 30 segundos, outro com 2 minutos e 23 segundos e o final de 1 minuto e 40 segundos, pelo menos nesta versão de Tudor. Na atuação, o pianista sinalizava o começo de um movimento, fechando a cobertura do teclado, mantendo-se imóvel e cronometrando o tempo. No fim de cada movimento, abria a cobertura do teclado, para voltar a fechá-la no início do próximo movimento. Ao longo da peça, Tudor folheava a partitura, não tocando uma única nota. Esta é muitas vezes intitulada, de forma errónea, como a peça silenciosa de John Cage. Errónea porque, para o compositor americano, não existe tal coisa como o silêncio. Consta que, em 1951, Cage visitou uma câmara anecoica, de forma a ouvir, por assim dizer, o silêncio. Contudo, ouviu dois sons apenas. Um mais agudo, o do seu sistema nervoso, e outro mais grave, o do seu sangue a circular. Daí que tenha afirmado que, por muito que tentemos fazer silêncio, não podemos. Ou seja, o silêncio não existe enquanto total ausência de som. Nas palavras de Cage, o principal significado do silêncio é a ausência de sons intencionais ou da nossa consciencialização em relação ao som. Cage afirmava que ouvia 4:43 todos os dias, focando apenas a sua atenção nela, ela que toca de forma contínua. Agora espaço para mais uma peça do compositor americano, uma peça que é considerada precursora e essencial ao nível da música eletrónica. Chama-se Imaginary Landscapes e foi composta no ano de 1939. início desta emissão de Em Transe com John Cage, duas peças do compositor americano, primeiro 433, depois então Imaginary Landscapes, um tema precursor ao nível da música eletrónica. Agora espaço para Pierre Schaeffer e Cinq Études de Bruit, a obra mais importante do compositor francês e um dos nomes-chave também no universo da música eletrónica, eletroacústica e experimental. Ele foi precursor a nível de técnicas como a samplagem ou a utilização de loops. O nome de Schaeffer está intimamente ligado ao movimento da musique concrète, um conceito que surge como uma espécie de oposição à música tradicional, ou, nas palavras do compositor, a música séria. Enquanto que a dita música séria parte de uma abstração, sob a forma de notação musical, para depois ser produzida e transformada em música audível, a música concreta parte de sons concretos, que emanam de fenómenos de base, e só depois ocorre o processo de abstração que leva a uma qualquer composição. O contributo de Schaeffer para a música contemporânea está ligado à noção de que é possível incluir todo o tipo de som no vocabulário musical. Vamos ouvir então Étude au chemin de fer. Thank you. Poème Électronique é uma peça do compositor francês naturalizado norte-americano Edgar Varèse, criada para um pavilhão comissionado pela Philips ao arquiteto Le Corbusier para a Feira Mundial de 1958 em Bruxelas. Utilizando 400 colunas distribuídas pelo interior do edifício, Varèse criou uma instalação que jogava com o som e o espaço. Foi um dos momentos de maior notoriedade de um compositor, claramente à frente do seu tempo, nomeadamente tendo em conta a sua sede por aparelhagem eletrónica que não estava tão desenvolvida à época. Foi ele, por exemplo, um dos grandes impulsionadores do Theremin, tendo conhecido o seu criador Léon Theremin, com quem contava desenvolver trabalho. Varèse deixa uma forte marca no universo da música contemporânea, mesmo que o que reste da sua obra se resuma a um total de pouco mais de 3 horas de música. Nomes como Cage, Stockhausen, Xenakis, Messiaen ou Boulez citam Varèse como uma das suas grandes influências. Por sua vez, Olivier Messiaen foi mais do que uma influência, foi literalmente professor de nomes como Karlheinz Stockhausen ou Yannis Xenakis. Messiaen foi um compositor que trouxe muito à música moderna, estabelecendo uma ligação entre as cores e a música, valorizando a noção de ritmo e a relação entre a música e o tempo. Tal como Cage, era interessado na tradição musical oriental, como, por exemplo, o gamelão indonésio, a música japonesa ou ritmos hindus e gregos. Para além disso, era apaixonado por pássaros, podendo ser considerado um verdadeiro ornitólogo. Dessa paixão resultou um catálogo de música inspirada no canto de todos os pássaros que se poderiam ouvir nas montanhas do Jura, entre a meia-noite e o meio-dia. A primeira peça que levou à elaboração desse catálogo é Le Merle Noir, de 1952. Thank you. Os estudos de música eletrónica de Karlheinz Stockhausen são das composições mais importantes no que ao género diz respeito. Sobretudo este segundo estudo, que ouvimos há pouco, elaborado de forma matematicamente precisa à volta do número 5, com detalhes que, por confessa incapacidade escolástica, não ouso aprofundar. O ponto de interesse aqui reside no desejo de Stockhausen romper com a música concreta, não utilizando sons produzidos de forma natural no processo de abstração musical, mas sim recorrendo à síntese pura, ou seja, a sons produzidos com um gerador de frequências. Stockhausen encontra-se naturalmente no leque dos principais compositores do século XX e XXI, sendo um autêntico expedicionário sonoro que desbravou largas porções de terreno no campo da composição musical. E, curiosamente, voltamos a 1958 e ao pavilhão da Philips na Exposição Mundial de Bruxelas. Como já tinha referido, o trabalho foi comissionado pela Philips ao atelier de Le Corbusier, que tinha no seu elenco um arquiteto grego que desenhou todo o projeto com base num esquiço de Le Corbusier. E como se chamava esse arquiteto? Ora, chamava-se Yannis Xenakis. Da mesma forma, outros nomes gravitam por toda esta história que é da música eletrónica. Edgar Varese, Pierre Schaeffer, Pierre Boulez e Olivier Messiaen. Este último, que chegou, como já tinha referido, a ser professor de Stockhausen, foi quem incentivou Xenakis, e ao que parece foram estas as palavras, a tirar partido do facto de ter perto de 30 anos, da sorte de ser grego, do facto de ser arquiteto e de ter estudado matemática. Daí ser compreensível o caráter teórico da música de Xenakis, sendo que em Metastasis, uma das suas peças mais conceituadas, existem conceitos como a teoria da relatividade de Einstein ou a sequência de Fibonacci. Thank you. No que diz respeito à exploração sonora, outro nome que merece destaque é o de Steve Reich. Na linha do minimalismo de LaMonte Young, Philip Glass ou Terry Riley, o que fascina na música de Reich é a aparente simplicidade dos seus processos. A técnica do phasing, em que dois intérpretes da mesma peça começam a ficar progressivamente desfasados em termos temporais, o que leva a que deixem de tocar em uníssono, criando um efeito sonoro que vai do ligeiro eco à repetição da nota e daí a uma curiosa complexidade sonora. Um bom exemplo deste efeito é a sua composição Clapping Music de 1972, em que, como o próprio nome indica, os sons são palmas batidas por um conjunto de pessoas. Outra peça extremamente interessante é Pendulum Music, em que é explorado o feedback produzido por microfones que balouçam como se de pêndulos se tratassem. Aqui ouvimos, numa gravação da Deutsche Grammophon, Drumming, uma edição do ano de 1974. Agora fazemos uma transição para sons de caráter mais ambiente, e aqui surge o nome de Gavin Bryars, um compositor que ilustra uma outra faceta da música, então, que pretendemos divulgar aqui na emissão de Em Trance. Isto depois de termos explorado algumas das suas raízes mais profundas e remotas. The Sinking of the Titanic é uma peça composta em 1969 sob o signo do indeterminismo, técnica desenvolvida no início do século XX por Charles Ives e ligada a nomes como John Cage ou Henry Cowell. Esta técnica, então, consiste na possibilidade que os músicos têm em interpretar a peça de variadas formas. Neste caso, os intérpretes poderiam escolher as fontes sonoras que tivessem uma relação com o naufrágio do transatlântico Titanic e transformá-las numa peça de música. A Obscure Records foi fundada por Brian Eno em 1975 e foi responsável pelo lançamento de 10 álbuns. O primeiro então, The Sinking of the Titanic, por Gavin Bryars, sendo que o último foi The Pavilion of Dreams, de Harold Budd. Ouvimos então The Sinking of the Titanic, por Gavin Bryars, o primeiro lançamento da Obscure Records, editora fundada por Brian Eno em 1975. Depois ouvimos um dos temas de The Pavilion of Dreams, de Harold Budd, o décimo e, por sinal, último lançamento da Obscure Records, que esteve para ter um 11º lançamento, que seria Music for Airports. No entanto, por razões não totalmente conhecidas, acabou por sair como o primeiro álbum de uma nova editora, intitulada Ambient Records, levando ao fim da etiqueta Obscure. Music for Airports incorpora na plenitude os objetivos de Brian Eno em relação à sua música, objetivos que ainda se mantêm nos dias de hoje. O desejo de não ser uma intromissão, de quase ser uma forma de silêncio, e que acaba por encaixar um pouco nas ideias de Cage em relação ao conceito de silêncio que exploramos no início desta emissão. Thank you. E a passagem de testemunho desta primeira parte, desta emissão especial de Em Trance, centésima emissão, será feita com um compositor que esperou 15 anos até ver o seu primeiro trabalho editado. Shortwave Music foi composto por William Basinski em 1983, mas apenas do ano de 1998 viu a luz do dia pela mão de Carsten Nicolai, numa pequena edição através da sua editora Raster Noten. Basinski serve aqui de ponte, ele que editou muito recentemente Nocturnes, que, de forma curiosa, reúne trabalhos ainda mais antigos que remontam ao fim da década de 70. E é assim que terminamos esta primeira parte desta emissão especial de Em Trance. Foram estes os nomes escolhidos, poderiam ter sido muitos outros, com certeza. Já a seguir fica Ricardo Mariano. Em Trance, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Sessão especial do Em Transa, número 100, e por isso hoje, excepcionalmente, vai durar 2 horas. Um programa onde sublinhamos as harmonias entre as notas e o silêncio. Aqui o destaque não vai para a palavra cantada. Na primeira parte, o Ricardo Carvalho passou alguns dos ícones dos artistas que vão sendo inspiração para alguns dos nomes que vamos rodando assiduamente nestas sessões. Nesta derradeira metade, vamos dar nota de alguns dos artistas modernos que vão explorando a música instrumental de vários géneros, desde o minimalismo ao neoclássico, música ambiente. Começamos com o pianista Dustin O'Laren, ele que vem dos Estados Unidos. Ficou conhecido por ter sido um dos nomes principais a dar música ao filme Marie Antoinette. Vai correndo em fundo e no início desta segunda parte do Em Transe número 100, Snow plus Light. Mais uma vez, boa noite, bem-vindos. Thank you.

depois de Dustin Holleran, dois nomes que não poderiam ficar de fora desta sessão especial, Peter Broderick, um norte-americano de Portland, ele que é um talentoso músico, vai movendo-se por diferentes géneros, desde o folk à música pop, mas também ao registo neoclássico. Colabora com muitos músicos, um deles chama-se Machine Fabrique, é o alemão de nome próprio Rutger Zuderveld, também designer gráfico. No trabalho Black Grey Canvas Sky, misturam a delicadeza e elegância das composições de Peter Broderick com as programações de Machine Fabrique. Ouvimos depois de Snow Plus Light Departure e a terminar agora as peças do virtuoso produtor e pianista berlinense Nils Frahm. Do extraordinário Felt, ouvimos Less. Seguimos com a música também de um alemão, Christoph Berg. Lá do norte do país mais rico vem a música Interludes, remisturada por Aus. Thank you. Depois da visita à Alemanha com Nils Frahm e Christoph Berg, voltámos a Portland com Matthew Robert Cooper, um projeto que há muito que vai rodando nestas sessões. Chama-se Alluvium, tem disco novo, por lá Sleeper, e a terminar agora, Jasper TX, um dos últimos temas com edição de Dag Rosenqvist, o sueco, chama-se Abandon e vai dar vez à música do fotógrafo, designer gráfico e dono da editora 12K, chama-se Taylor Dupree, é um dos maiores. Continuamos com Sleepover, composição inspirada na música de Harold Budd. Depois de Taylor Dupuis, veio de Seattle, Washington, Rafael Anton Irisarri, ele que faz composições muito cinemáticas, misturando a melodia com o ruído. Nos últimos tempos tem colaborado com Benoît Piolard no projeto Orcas. Por aqui rodou de Rafael Anton Irisarri a Great Northern Sigh. Depois de Melbourne, um novo nome também da editora 12K, chama-se Kane Aiken. Do último disco deste australiano ouvimos In The Hark. E termina agora a música do britânico, que dá ênfase aos sons saídos das guitarras e violinos. Ele que é muitas vezes comparado a Arvo Part, chama-se Richard Skelton. Passou agora Reminded. Seguimos com a violoncelista Julia Kent, ela que vai tocando com os The Johnsons, de Anthony Haggerty, aqui numa versão de Eric Satie, Seul pendant un instant. Thank you. Notas finais desta sessão especial do Entranza, número 100, não se esqueçam. Por isso hoje estivemos por aqui durante 2 horas. Muitos nomes ficaram de fora deste programa especial. Lembro-me assim, de memória, Tim Acker, Lush Hill, Library Tapes, entre muitos outros. Depois de Julia Kent, 3 nomes que se tocam. Primeiro, Stars of the Lead, o projeto de Brian McBride e Adam Wiltsey. Ouvimos Ballad of the Instance, Part 1. Logo a seguir, Christina Van Su, que com Adam Wiltsey fez os The Dead Texan. Ela que se estreou há 2 anos e prepara-se para voltar às edições discográficas. Rodou 11-11. E terminamos com a Winged Victory for the Sullen, a ideia de Dustin Hall Aaron e Adam Wiltsey, grandes orquestrações e alguma eletrónica numa música maravilhosa como esta All Farewells Are Sudden. Voltamos de hoje a 8 dias, já sabem, encontram-nos também em formato podcast, basta procurarem-nos na internet. Eu e Ricardo Carvalho voltamos para a semana com mais um Entranze aqui na Radar. Boa noite e até à próxima.